Apocalipse capítulo 3, versículo 20 do capítulo 3 do livro de Apocalipse está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vamos repetir: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém. Eu quero dizer para você uma coisa: Jesus, ele manda dizer que ele já está à porta. Tudo já se cumpriu, com exceção das coisas que falam sobre Israel, Jerusalém, que vai ser o palco do Apocalipse. Grande parte do Apocalipse, quando não estiver acontecendo em Israel, vai estar acontecendo nas regiões espirituais. E aí eu quero te dizer uma coisa: Jesus, ele está à porta do livro de Apocalipse e está dizendo para nós que ele quer de fato entrar aí dentro. Ele quer aí de fato estar numa casa perfumada, num coração regenerado, transformado. A palavra do Senhor fala assim: que um coração contrito e humilde o Senhor não despreza. Eu quero dizer para você: esvazie, amoleça, para que Jesus possa realmente fazer aquilo que está escrito aqui, ó: entrar e cear contigo. Jesus não quer entrar lá como uma visita. Jesus não quer entrar aí dentro do seu coração apenas como visitante. E não é só um passageiro, uma pessoa que entra e vai embora. Jesus quer morar aí dentro do seu coração, da sua casa, da sua vida. Essa casa aí pode ser a casa do seu coração, pode ser a sua casa física e pode ser o templo do Espírito, que é o seu próprio corpo. É Jesus, ele mesmo falando: minha filha, meu filho, eu estou voltando. O livro de Apocalipse e vai se cumprir. A nação de Israel, ela vai ser um palco. E você precisa subir comigo como minha noiva. Às vezes nós pensamos que este versículo, ele está em busca somente de quem não aceitou, de quem ainda não ouviu, de quem não abriu, de quem não comeu com Jesus. Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui, você é inteligente, você vai entender. Então você almoçou hoje? Não precisa almoçar amanhã, não é assim? Ah, pastor, eu almocei hoje, amanhã não preciso almoçar, não preciso jantar. Amados, a cada dia nós precisamos cear com Jesus, porque senão nós ficamos fracos, ficamos débeis, ficamos subnutridos. E ele quer dizer isso para nós: ele é o pão vivo do céu. O pão vivo do céu, que é para ser comido diariamente. Quando você vê lá o Antigo Testamento, ele é sombra do que viria acontecer no Novo. Quando está lá o maná caía todo o dia de manhã. O povo acordava e já estava lá no chão, sobre os arbustos, era só apanhar e comer, não é assim? Porque a cada dia tem um alimento novo. E a mesma coisa, Jesus é o pão vivo do céu. Ele precisa ser comido todo dia. A sua palavra, ele falou: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Não é uma vez comido e aí já estou abastecido, não. É todo dia, diariamente. Isso serve para todos, sem distinção. Porque olha só o que ele fala aqui: cearei contigo. Nós temos que estar muito apercebido disso. A noiva só vai estar no altar, só vai estar pronto para passar na porta estreita se ela estiver bem alimentada. Não é com as iguarias deste mundo que faz você ganhar uns quilinhos e não passa na porta. É com a comida que vem do céu. Porque a comida que vem do céu é não perece, não dá má digestão e não tem efeito colateral. Jesus está falando conosco. A comida deste mundo já está perecendo. A comida deste mundo já está azedando. Nós temos que olhar para cima e desejar o maná que está disponível para mim e para você. Olha só que fala aqui: e aquele que ouvir a minha voz. Porque Jesus quer dar alimento para você, mas Ele quer que você ouça o quanto que este alimento vai lhe fazer bem. Se você pensa que talvez este mundo vai demorar mais algum tempo, eu estou dizendo para você, não confia nisso. Não fique pensando que as coisas vão demorar. Nós não sabemos o dia e a hora, mas pode ser essa noite. E se for essa noite, você vai ficar. Jesus hoje Ele está te oferecendo o pão vivo do céu, de graça, para você abrir a boca e comer, se fartar, porque para onde Ele vai nos levar, meu querido e minha querida? Lá realmente nós não vamos mais comer diariamente, porque já vai ser o alimento eterno, mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos alimentar diariamente dele, porque senão nós caímos, senão nós fraquejamos, senão nós pereceremos, e esta comida tem que ser comida todos os dias. E interessante, quando Jesus estava aqui andando sobre a terra, multidões andavam após ele por causa da comida que perece. E hoje você, com os olhos abertos espirituais, você come a comida dele que não perece. Você tem comido a comida que Jesus te oferece? Jesus está te oferecendo a comida dele, ele mesmo. Coma e viva eternamente. Amém? Se você quiser aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai orar comigo, eu vou orar contigo, nós vamos orar agora, e não é por força nem por violência, você vai decidir. Vamos orar. Senhor dos exércitos, glorioso é o teu nome, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, a tua palavra foi pregada, e ao Senhor, ó Deus, através do teu Santo Espírito, que convence o homem, a mulher, do pecado e da justiça e do juízo. Nós cremos, Pai, que o próprio Senhor Jesus revelando, eis que estou à porta e bato à porta, e se você ouvir e abrir, eu entrarei e cearei contigo. Eu sei que muitos podem ter orado, outros não oraram, mas eu clamo a Ti agora, conforme a Tua palavra, vem Senhor, tocar neste amado e nesta amada, para que venha se converter a Ti agora, em espírito e verdade, abrir o seu coração para Ti, e aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador, hoje e sempre, amém. Você pode dizer amém? Amém. Mas eu quero dizer para você uma coisa, você que ouviu essa palavra teve o interesse certo, é você. Se você quer aceitar Jesus, deixar Ele entrar no seu coração aí, gostaria de fazer essa pergunta para você. Você fazer assim com a sua mão, em sinal que está aceitando a Ele, está abrindo o seu coração para Ele. Não estou querendo forçar a barra com você, eu estou querendo mostrar a palavra para você. Olha o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, verso 12. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, por sua vez Ele nos negará. Então essa é a oportunidade. Faça assim com a sua mão, se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Faça assim com a sua mão em nome de Jesus. Oh, aleluias, grande é o teu nome. E você pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Você que está antenado na rádio Fé Pra Viver, pela internet nesse Brasilzão, em toda a América Latina, e nos convidamos a permanecer conosco e, se possível, divulgue para nós essa novidade. www.radiofepraviver.org